boa, hoje ela não vem. Disse um amigo meu pra me tranquilizar: cê tá precisando sair, precisando esquecer. Hoje a piscina, o churrasco, só traz que cê for beber. Chegando lá, algum filho da mãe também chamou ela pra ir, e ela foi com outro. E eu que não sou de levar sofrimento pra casa, quando ela foi dar um beijo nele, a vixe passou e não vi mais nada. Pulei na piscina, chorei disfarçando, só pra ninguém ver os meus olhos molhando. Pulei na piscina, tão desesperado, e quando eu caí, foi mágoa pra todo lado. Pulei na piscina, chorei disfarçando, só pra ninguém ver os meus olhos molhando. Pulei na piscina, tão desesperado, e quando eu caí, foi mágoa pra todo lado. Pra ver chegando lá, algum filho da mãe também chamou ela pra ir, e ela foi com outro. E eu que não sou de levar sofrimento pra casa, quando ela deu um beijo nele, a vixe embaçou, não vi mais nada. Pulei na piscina, chorei disfarçado, só pra ninguém ver os meus olhos molhando. Pulei na piscina, tão desesperado, e quando eu caí, foi mágoa pra todo lado. Chorei disfarçado, só pra ninguém ver os meus olhos molhados. Pulei na piscina, tão desesperado, e quando eu caí, foi mágoa pra todo lado. Pra ver se esse amor morre afogado.